escrever uma canção só para ela. Vou levá-la onde for. Eu sou feliz por descobrir nos olhos dela que aceitam meu amor. Posso sentir seu coração bater mais forte quando está perto de mim. Posso até dizer que tive muita sorte. Foi ela que eu sempre quis. Ela me deixa louco, me deixa muito louco. De amor, vou dar uma flor pra ela quando abrir a janela. Verá quanto sincero eu sou. Oi, oi, oi, oi. Vou fazer uma canção. Oi, oi, oi, oi, oi. Dedicar de coração pra aquela que me conquistou. Pra ela. Oi, oi, oi, oi, oi. Vou fazer uma canção. Oi, oi, oi, oi. Dedicar de coração pra aquela que me conquistou. Pra ela. Eu vou fazer uma canção só para ela. Vou levá-la onde for. Eu sou feliz por descobrir nos olhos dela que aceitam meu amor. Posso sentir seu coração bater mais forte quando está perto de mim. Posso até dizer que tive muita sorte. Foi ela que eu sempre quis. Ela me deixa louco, me deixa muito louco. De amor, de amor. Vou dar uma flor pra ela quando abrir a janela. Verá quanto sincero eu sou. Yo, yo, yo, yo. Vou fazer uma canção. Dedicar de coração pra aquela que me conquistou. Pra ela. Yo, yo, yo, yo. Vou fazer uma canção. Yo, yo, yo, yo. Dedicar de coração pra aquela que me conquistou. Pra ela. Segura a vela. Eu vou fazer uma canção só para ela. Vou levá-la onde for. Sou feliz por descobrir nos olhos dela que aceitam meu amor. Posso sentir seu coração bater mais forte quando está perto de mim. Posso até dizer que tive muita sorte. Foi ela que eu sempre quis. Ela me deixa louco, me deixa muito louco. De amor, vou dar uma flor pra ela quando abrir a janela. Verá quanto sincero eu sou. Sai do chão. Yo, yo, yo, yo. Vou fazer uma canção. Yo, yo, yo, yo. Dedicar de coração pra aquela que me conquistou. Pra ela. Yo, yo, yo, yo. Vou fazer uma canção. Yo, yo, yo, yo. Dedicar de coração pra aquela que me conquistou.